estacionamento correto, chama para pushback estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. 794 para o táxi, tem a bordo no 51, autonomia 1 hora e 53, alterna Salvador. No 51 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, ponte espera torre 1 no 8, 951, voo. Via Índia Alfa, ponto de venda 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, gol 1-7-1-4, obrigado, bom trabalho. Andrés, eu não fecho zero. Só identificação na proa de mar para completar a chegada à mar. Desça para o nível de voo 050. Andrés, eu não fecho zero. Informo que recebo bastante chiado na sua transmissão. Salvador, boa noite novamente, igual 1-7-1-4, no ponto de espera da 1-0, pronto. 1-7-1-4, a linha decola, vento 1-0-0 graus, 08 nós. A linha decola da 1-0, igual 1-7-1-4. Boa noite, 1606, autorizado Campina Grande, nível 390, via Aperzulu 10, saída Pulca, transição Zipá. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5406, coteja. Alinhamento correto, chama para pushback sonamento. Bono 714, decola aos 40, controle 120, decimal 8, uma boa noite. Controle 120, decimal 8, Bono 714, obrigado igualmente. Controle de Salvador, boa noite, ao Bono 714, passando 1500 para o 230 na PUC Aracaju. Bono 714, contato radar, sua para nível de voo 230, saída PUC Aracaju. 1714. 6, bom, no 994, prospecto de treinamento no 03. Gol 994, autorizado de chamar o táxi. Autorizado de chamar o táxi, gol 994, obrigado. Now, Papa Tango India 770. Go ahead. Oh, sir, have you received an extension of 4-hour flight time? Salvador, 1896, puxa acionamento. 1896, aguarde, será o próximo no setor. Aguardando 1896. Zero, we can't extend from here. You have to contact information services in the airport and post a delay message or, depending on the time, a new flight plan. We know that. It's just wanted to make sure if you received our delay message by the ground up. Okay, Roger. We haven't received it yet. We'll check here. Stand by. Standing by. A 3170 desce para 2000 pés, ajuste na 0153 ABLS e aposta estabilizada. Tango India 770, we have your delay message for 0350. 0350, thank you very much, sir. Nove quatro da Gol para o táxi, TLB 125, 2 horas e 15 alternativa, Salvador alternado. Confirma autonomia? 2 horas e 15 autonomia, Gol no 994. 125 a bordo, altímetro 1015, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1895, bom voo. Gente, Índia Alfa, ponto de espera 295, pousão no 994, pegado. 896, após o colega retaguarda está autorizado. Afirmo, em coordenação com a equipe de solo, chamo para o táxi, 1896. Está autorizado, após o colega na retaguarda, chama de táxi 1896. 1-7-1-4, chame Recife, 1-2-5-4-5, aterro em 2085. Chamará Recife em 2545, alternando 2085, gol 1-7-1-4. Taxo 1896 com 163 a bordo, 12:45, Maceió. Sente 1-63 a bordo, altímetro 10 no 5. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1-8-95, bom voo. Índia e Alfa, ponto de espera 1895, 1896, obrigado, bom domingo. Voo 350, saída Pucaracaju. 350, nível Pucaracaju, no 994, obrigado. Pessoal, Adão, voo 896, ponte esperadão no 0, pronto. 1896, linha decola, vento 1 a 00 graus, 069. Resolva a linha decolada 1 a 0, 1896. Zona 70, chame Torre 118, decimal 95. 95, boa noite, obrigado. Boa noite, Zona 3, Zona 70, Zona 3, Zona 1, baixada de trabalho. Zona 3, 1 a 70, mantenha a aproximação, aguarde pistão a zero livre. Podemos estar livre, 3, Zona 70. Guardião 01 decolou 51, no controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, Guardião 01. Controle, salva Guardião 01. Guardião 01, prossiga. 01 na sua escuta, sobrevoo de 30 minutos, setor de Simões Filho. Gente, o Guardião 01 informe iniciando sobrevoo. Informará iniciando sobrevoo. Guardião 01. Roger, clear to Lisboa, flight level 390 via Upper Whiskey 50 to Mossoró, Upper November 866, flight plan route. Momo departure, Jebich transition. Takeoff from runway 10 left turn. Departure frequency 120.8, squawk 5411, read back. Clear to Lisboa, flight level 390 on Upper Whiskey 50 direct Mossoró, then Upper November 866 Sutton route. On Momo departure, Gepi transition, runway 10 for departure, left turn after departure. Departure frequency 120.8 and squawk 5411, FTL 024. Read back correct, call ready for push and start. Call when ready for push and start, FTL 024, obrigado. Colosso 53, controle 120, decimal 8, boa noite. 08, boa noite. Oi, boa noite, voo 1896. Gol 1896, contato radar, subo para nível de voo 370, saída PUCA. 370, na saída PUCA, boa noite, nós. Controle, Guardião 01. Prossiga. 01 no setor de patrulhamento e manterá 1.300 pés nesse setor. Tente, Guardião 01. 13170, solo ao 54. Solo 121, textual 9, uma boa noite. Boa noite, 3170, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Ou 1994, chame Recife, 12545, Aldane, 2685. 2545, 2685, gol 1994, obrigado. Um 70, táxi via Juliette, portão 612. Volo 606, linha decola, vento 1 no 00 graus, 08 nós. 1896, chame Recife, 2545, alterne 1-2685. Boa noite. Controle no 08, uma boa. Controle de Salvador, muito boa noite, vou no 606. Boa noite, Globo no 606, contato radar, suba para o 390. 390, perfil da Foco 606.